Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Edição para este domingo, dia 14 de setembro de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até os nossos ouvintes músicas que espero, francamente, vão de encontro ao seu agrado. E a edição de hoje já começa com três temas de 1986, Borderline, de Madonna, The Age of Evan, dos Wham, e também a música A Kind of Magic, dos Queen. São as primeiras três desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. Boa noite! Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. It's a kind of magic. Grande música esta que acabamos de ouvir. It's a Kind of Magic, a música então mais mexida dos Queen. Seguimos agora com um clássico, The Lady in Red, do Chris de Burgh. You can call me all, música de Paul Simon, peço desculpa. E por fim, isto está complicado, títulos enormes é no que dá. When the going get doubt, the doubt get going. Música de Billy Ocean. Vamos ouvir? São as próximas três. Espero que aprecie, que goste, que desfrute e, por que não, que recorde. Grandes momentos para recordar ao som destas melodias. Vamos ouvi-las. You and me, it's where I wanna be. But I 1. I can call you. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, Without Get Going. É verdade. Bom, ouvintes, mais três temas. Agora, I Wanna Dance With Somebody, mais um clássico aqui na voz de Whitney Houston. Nothing Gonna Stop On Us, aliás, Nothing Gonna Stop Us Now, assim é que está correto, música dos Starships. E por fim, Gimme, Gimme, Gimme One Man After Midnight, tema dos ABBA. Aqui já voltando um pouco para trás no tempo. Vamos ouvir, são as próximas três, daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite.

Nostalgia Sem Magia, que está agora a chegar ao seu final, pelo menos nesta edição. E vamos seguindo com mais três temas para o fecho deste programa, espero que apreciem. Weekend dos Heart, Wind and Fire, música que hoje praticamente não se ouve, mas que sim, na altura fez muito sucesso no princípio da década de 80. Vamos ouvi-la nesta edição do nosso programa. Logo depois, Come On and Lay, dos Dixie's Midnight Runners. E por fim, Don't You Want Me, dos Human League. Assim se fecham as portas de mais um Nostalgia Sem Magia, mas já de seguida, Jonatas de Moraes traz de volta para o sucesso. Boa noite, ouvinte, e até ao próximo domingo. Até lá! O canal 1 da Antena Web. Christmas.